horizonte, os primeiros raios do sol vão se impondo à escuridão. E as estrelas fogem apanhadas diante do astro rei. E já se deixam ouvir na sua luz os primeiros ruídos acabados pelo quarto. Logo mais, você fará o seu trabalho na sua trincheira, travando mais uma batalha na longa estrada da vida. E onde quer que você esteja, nós estaremos com você, colorindo o som da sua atividade, com os nossos produtores. E vem troncar 657 ondas médias, 1450 kHz. E vem troncar 862 ondas tropicais, 2420 kHz. Rádio São Carlos, falando de São Carlos, estado de São Paulo. A todos que nos prestigiam com sua audiência, agradecemos de coração. Desejando um dia de muita prosperidade nesse início de nova jornada de trabalho pelo progresso de nossa pátria. Ouvintes, bom dia. Está no ar, Paisagem Sertaneja. 180 minutos da mais autêntica música brasileira. Paisagem Sertaneja, um programa de coração grande, onde cada pedra de beleza da música sertaneja.